de ninguém. Não vou obedecer a quem tem. Não vou respeitar quem não me respeita. Eu digo o que faço.